forró pegada safada ao vivo. Portal do La Rocha. Um velhinho descolado, um velhinho da ostentação. Onde eu chego, ninguém para não. Nasci e me criei no meu sertão e todo mundo só me chama de piazão. Tá gostando, piá? Então, então, então, tá gostando, piá? Então, então, então, tá gostando, piá? Então, então, então, tá gostando, piá? Então, então, então, o velhinho do piseiro chegou, chegou. O velhinho do piseiro chegou e dançou. O velhinho do piseiro chegou, chegou, chegou. O velhinho do piseiro chegou e dançou. Chegou, chegou, chegou. O velhinho do piseiro chegou e dançou. O velhinho do piseiro chegou, chegou, chegou. O velhinho do piseiro chegou e dançou. Alô, Chiquinho Produções, Jacinto Produções. Meu patrão Adriano Zon. Alô, Wesley Pinheiro. E toma pegada, safada. Um velhinho descolado, um velhinho da ostentação. Onde eu chego, ninguém para não. Nasci e me criei sertão e todo mundo só me chama de piazão. Tá gostando, piá? Então, então, então, tá gostando, piá? Então, então, então, tá gostando, piá? Então, então, então, tá gostando, piá? Então, então, então, o velhinho do piseiro chegou, chegou. O velhinho do piseiro chegou e dançou.